Das fases que a gente passa na vida. Garoto inconsequente, 1987. Louco pra curtir na Dani, mas ainda era moleque. Que tempo diferente, não volta nunca mais. Lenta, break, funk e acontecia paz. E mais, grupos de dança fez nós se inspirar. Pra dançar como os caras dançavam na Rollstar. E pá, usando pá, se envolvido todo dia. Fã de malandragem, coisa de periferia. Segue a trilha, ó, vamos se ajeitar. Liga os caras da ideia que o plano é dançar. Haha, the funk power, surge na quebrada. Começa uma história, eu, Lulio, os camarada. Virada na balada, sincronia bem treinada. Respeito dos malucos que nunca pega nada. Da Z era massa, bate uma saudade. 10 do Sul, Castelinho, sempre o frevo na cidade. Os pesos, meu compadre, fazia nós pirar. Fat Boys, James Brown e NWA. E pá, observar a vida como é. Uma pá, aqui jaz, outra pata e de pé. É nós, sobrevivente, ao longo desses anos. A rua é escola, parceiro, não me engano. Então vamos que vamos, falou, tô saindo. 2004, na paz, sempre curtindo. Convoca outro guerreiro, chega e lula. Lembra daquele tempo, nosso aprendizado, rua. Que nostalgia, quantas alegrias. Sobrevivência e periferia. Sempre adiante, buscando a paz. Pai, aqueles tempos, não voltou mais. Jeito faça a minha, lado a lado há muito tempo com meu parceiro Boquinha. Estaios cansativos de manhã, de tarde pro passe sair perfeito. Na festa da Lezefari, todo mundo curte a pompa. Abre logo a roda, as minas dão um mole e a gente se empolga. É foda, tinha treta, mas não era interessante. Paz mais que nunca e nunca menos que antes. Tem parceiro que colou, desde garotinho, Emiliano, né, Adão. Lembra da guarda mirim? Pra mim foi bom demais, a nossa adolescência. O tempo grande, mestre, codinome, experiência. O ping-pong, precário, atravessa a madrugada num gravador. Rabira bem em frente à minha casa, bandidagem é o terror. Faz a fama 26, mente fraca, criminal, dura menos de um mês. Pé inchados, coitados, escravos da cachaça. Se matam pela dose, não parem a chamaça. Domingo de manhã, todo mundo agitava. No campo do Coenji, na torcida pelo NASA. Gangues levantou, sangue predomina. Desespero na quebrada, Gama Oeste, triste sina. Balão mágico, uma foca, PM, GGL. Um cochilo, já era, acorda no IML. Gama minha quebra, respeita e considera. Não vacile por aqui, porque senão o bicho pega. Humilde sem parar, sigo a caminhada. Sempre pela paz, essa é a nossa cara. Que nostalgia, quantas alegrias. Sobrevivência e periferia. Sempre adiante, buscando a paz. Pai, aqueles tempos, não voltou mais. Nostalgia, quantas alegrias. Sobrevivência e periferia. Sempre adiante, buscando.